que parece não depender de nenhuma circunstância cultural em particular. Justamente ao contrário, ela também vai se apoiar no multiculturalismo, né? E ela vai parecer uma exigência compatível com o estado dos conhecimentos atuais, ao passo que as morais antigas parecerão, né, apenas velhos preconceitos que foram destruídos pela ciência, finalmente, infelizmente, destruídos pela ciência. Então, o relativismo é uma etapa, né? Mas o que é que justifica a enorme densidade de malucos? Por exemplo, nós temos um governo popular com sociopatas desse tipo. Todinho. Então, todos sociopatas, primeiro ou último. O que é que faz com que tivesse acontecido a possibilidade de atuação de uma quantidade tão extraordinária de malucos assim? Não, porque, veja, você tem primeiro a etapa relativista, depois você tem a etapa da pregação do novo critério, de imposição do novo critério, que se torna automático, né? Quer dizer, se você acostumou a identificar, por exemplo, o delinquente com a classe baixa, que é oprimida, que apanhou em casa, que, né, foi surrado pelos pais, talvez tenha sofrido abuso sexual, etc, etc, você, ao ver o caso disso, você automaticamente já toma partido do criminoso. E isso se torna, vamos dizer, um critério automático para o julgamento de todas as situações. Então, isso quer dizer que, quaisquer que sejam as alternativas em discussão, você sempre escolherá a mais baixa e a pior. E é por isso que votaram no Lula, evidentemente. Não por ele ser pobre, né? Mas por ele ser grosseiro e estúpido. Você começa a cultivar feiura, porque é feio, parece que é moralmente superior ao que é bonito, né? Daí chega aí a filha do Gilberto Gil, que é um bagulho extraordinário, posa pelada e diz: eu sou linda. E todo mundo diz: pensando bem, é mesmo. Quer dizer que até o critério estético mais óbvio, né, acaba sendo negado. Aquilo que você vê com os olhos, você é negado. Ou note bem que a identificação de beleza é inata no ser humano. Isso aí tem, mas tem gente que fez tudo com recém-nascido, identificação de beleza, né? Não é um padrão aprendido. É imediato e é baseado inteiramente na simetria, pode ser definido matematicamente, como ali dizia a antiga estética da proporção, né? Estética da proporção, número de ouro. Então, hoje você tem confirmação experimental de tudo isso. Criancinha já sabe, agora você pode, este senso estético inato, você pode destruir. Quer dizer, você sufoca a capacidade de percepção estética que o sujeito tem através, vamos dizer, de uma armadura de falsos sentimentos calcados em símbolos culturais. O dia que eu, numa conferência do Rio de Janeiro, um sujeito disse para mim que o Lula estava bonito, mas disse assim, é um empresário carioca, que não é um cara de esquerdista, não. Não, você, né, o Lula é uma pessoa equilibrada, ele mudou muito, e está até bonito, olha como está bonito, né? Se eu for cruel, eu respondi, não tanto quanto o senhor, né? Olha, esse negócio de ensino universitário já está, tá certo, muito pior do que já passou do catastrófico há muito tempo. Até vocês terminarem o colégio e tudo mais, você não imagina como é que isso vai estar. Ai, meu Deus. Isso é tão animador. Eu termino o colégio ano que vem, ó. Hum? Eu termino o colégio ano que vem. Disputa uma bolsa de estudo, qualquer lugar. Cuide disso. Vai cuidando disso desde já. Ah, fiquei com medo agora. Tudo que tu é molecado, só tem um conselho. Vai embora, fuja. Tô brincando, não. Fuja enquanto é tempo. Não, totalmente sério, totalmente sério. Então, se eu tivesse, vamos dizer, com 17, 18 anos hoje, vendo este panorama aí, epa, você vê que no tempo da década 60, 70, 80, tudo mais, bom, eu sobrevivi. Mas a situação não era essa, porra. Não era essa mesmo. E você ainda tinha um restinho de coisa que você podia se alimentar. Tá? Hoje não tem mais nada, só tem lixo. E isso vai piorar muito. É um país em que o Champinha é um jovem em formação, é essa a única formação que dá realmente para adquirir, bicho. O negócio é dar no pé, a não ser que você queira seguir essa carreira aí, promissora. Eu gostaria de ter estado presente no dia que o ministro falou isso. Está adquirindo formação para ficar igualzinho o senhor, né? Tu tem que cuidar bem da formação dele para ele ficar igualzinho. Olha, o certo é isso, não dá nem para discutir. Você sabe que o Agamenon Mendes Pedreira, ele sempre, em vez de Márcio Tomás Bastos, ele escreve Márcio Tomás Bosta. E toda vez é assim, e não acontece nada. Então, por aí você vê que quando você faz essas coisas, a pessoa não reage, eles já perderam totalmente a vergonha na cara, e sabe que isso é verdade. Quer dizer, você não precisa respeitá-lo, não precisa e não pode respeitá-lo. Passou do limite em que você podia ainda fingir, né, respeito. As pessoas já viraram caricatura de si mesmo, né? Eu estava no Rio Grande do Sul, debatendo lá com dois senadores petistas, e eu falei qualquer coisa do Olívio Dutra, o senhor está desrespeitando o nosso governador. Como é que eu poderia respeitá-lo? Né? O sujeito é um homem que se gabava de ter tido relações sexuais com um padre em troca de um favor e de fazer campeonatos de masturbação para ver quem ejaculava mais longe. Só que ele, se fizesse isso aos 12, 13 anos, eu compreendo, mas ele fazia aos 20 e ainda se gabava. Bom, se eu fizesse aos 11, 12, eu poderia até contar, seria uma falta de educação, mas eu poderia contar assim, divertidamente. Se eu fiz aos 20, eu ia esconder aquilo até de mim mesmo. Eu não vou contar para ninguém, porque vão dizer que eu sou retardado mental. Pô. E o cara contou, deu uma entrevista, e daí o PT comprou todos os exemplares da revista para queimar. Né? É, mas alguém copiou e botou na internet. Como é que você quer que eu respeite um cara desse? Como é que a gente faz para respeitar um cara desse? Dizer, não, o senhor é de fato um grande campeão. Eu lembro, mas, tinha aquele filme do Fellini, a Marcord, né, a garotada se fechava dentro do automóvel, né, a cara se masturbando, então, estava o Olívio Dutra lá, só que os molequinhos tinham 11, 12 anos. E devia ter o Olívio Dutra com os bigodes, o homem feito. Quer dizer, o que o sujeito está dizendo é assim, eu sou um mongoloide, sou um retardado mental, eu não tenho, né, ideia do que seja a maturidade humana. Né. Claro que tu, uma besteira dessa, um pecado, tudo nós podemos fazer, só que fazer uma coisa. Agora, se gabar e achar bonito, né? A gente faz por fraqueza, mas ele considera uma força, um título de glória dele. Então, eu não saberia como respeitar uma pessoa dessa. Como é que a gente faz para respeitar? No que consiste, né? Você pode, por exemplo, você pode respeitar uma prostituta tratando ela como se não o fosse. Não é isso? Mas se ela faz questão de se afirmar como tal, daí fica difícil respeitá-la, né? Não, eu não quero ser respeitada como mulher, eu quero ser respeitada como prostituta. Então, como é que você faz para respeitar a prostituta? Pagando direitinho, isso quer dizer? Isso é respeitá-la ou desrespeitá-la, né? Eu, sinceramente, fico perturbado com essas situações, não sei o que fazer. Agora, tudo que eu estou falando desse livro é mais ou menos naquela base de que não se interpreta o livro, mas se interpreta as situações à luz do livro. O romance, a narrativa, é um esquema imaginativo, é um experimento imaginativo. E ele, por si mesmo, está certo? Ele não tem um significado fixo que você possa decifrar e dizer o significado é esse. Tá certo? Uma história não significa outra história, ela significa ela mesma, tá entendendo? Mas ela tem analogias com situações da vida, e é justamente você percebendo essas analogias, né, que uma história vai adquirindo sentido à luz da outra, sendo que uma história é imaginária, a outra é real. E elas, de certo modo, se esclarecem mutuamente. Mas, evidentemente, o real tem prioridade. Então, não se trata de interpretar a história imaginária, mas de interpretar o real a partir dela. Né? Então, no caso de Dostoiévski, isso se torna, por um lado, mais fácil, porque é a situação que nós estamos vivendo, e essa situação, ao longo do tempo, ela se esclareceu de tal modo que fica até difícil não ver as analogias quando você lê a história. Tá certo? Mas, por outro lado, né, se torna mais difícil pelo fato de que você, estando dentro da história, tá certo? Você tende a agir como um personagem. Portanto, você tende a se fechar dentro do próprio horizonte dos personagens e não enxergar nada além dele. Você vê que dos personagens deste livro, nenhum está propriamente fora e acima do movimento. Todos eles estão arrastados no fluxo, cada um vê um pedaço, vê mais ou menos expressa, de certo modo, né, a própria inconsistência da situação, se expressa através do Kirillov, do assassinato do Chatov, etc. Quer dizer, são episódios que estão mostrando que tudo aquilo tá quebrando aqui, né? Mas essas quebras, essas incongruências, essas desarmonias, elas, na verdade, fortalecem o movimento. Né? As tragédias que vão acontecendo, elas não, em vez de fazer as pessoas pensarem e pular fora daqui, não, isso arrasta ainda mais. E o motivo de ter chamado demônios, né? Quer dizer, é o demônio e não os possessos. Né? Já mostra mesmo que o conjunto que está se passando ali, ninguém tem realmente controle. O controle é, de certo modo, sobre-humano. E o único personagem, de fato, personagem ativo, é aquele que não aparece, que é justamente o articulador dessa coisa toda, que é o próprio demônio. Mas nós não podemos negar que muitas situações que a gente vive realmente aqui são exatamente assim. Quando existe uma confrontação de enganos, praticamente em qualquer discussão pública, né? Nesse país, por exemplo, a gente vê muito isso, né? Quer dizer, cada um está vendo, o sujeito está vendo um pedacinho aqui e o outro está vendo outro pedacinho lá, e juntando os dois pedacinhos não forma nada. E geralmente, você não pode, não consegue criar um diálogo efetivamente, porque ou o fator-chave é inconsciente dos dois, ou um está escondendo um pedaço. Por exemplo, quando este pai dessa menina que foi assassinada vai lá falar com o Marston mais baixo, né? O pai não tem consciência do movimento total que está envolvido, né? Ele sabe que tem um problema aí da minoridade penal, né? E ele está contra isso, tá certo? Como todo mundo, ele quer mais policiamento, quer não sei o que, não sei o que. Ele não tem ideia de que o problema não é realmente uma falta de policiamento. O problema é que há uma indução a isso. E se os caras forem aumentar o policiamento, eles vão dar um jeito de aumentá-lo de tal modo que ele aumente ainda mais o banditismo, o que é perfeitamente possível fazer. Não é isso? Por outro lado, ele conversará com o ministro partindo do princípio de que os dois têm o mesmo objetivo, os dois são contra o banditismo, só que um acha que a melhor maneira de combatê-lo é essa e o outro acha daquela. Quer dizer, há uma divergência, como é que se diz, honesta, entre dois homens que têm os mesmos objetivos, né? Então aí fica escondido, o ministro não tem esse objetivo absolutamente, mas ele também não tem por objetivo o movimento revolucionário. Aí você já não tem uma premissa oculta, mas você tem duas, porque o Marston mais baixo não é um revolucionário de maneira alguma, é apenas um bom salafrário, aproveitador, né? Que tem que colaborar com o movimento revolucionário, porque é o ganha-pão dele, né? Então você tem, o homem tem, na verdade, três papéis. Por um lado, ele é o ministro, quer dizer, o sujeito que está encarregado de resolver um certo problema, e que tem uma versão diferente daqui, tem uma teoria diferente da que o pai da menina tem. Por outro lado, né, ele é um colaborador do movimento revolucionário e, por outro lado, ele não é nem isso. Você vê que a situação é muito complexa. Então, o personagem tem três papéis assim, superpostos. Né? Como é que você faria, né, para dialogar com esse cara? Né? Eu acho que a única maneira de dialogar seria você trazer à luz todos os papéis. Né? E, olha, em primeiro lugar, o meu objetivo não é o seu. Eu gostaria que fosse eliminada a violência do bandido, mas o senhor, como colaborador do movimento revolucionário, que depende disso, o senhor quer fomentá-lo. E, por outro lado, eu sei que o senhor não está profundamente empenhado nisso, mas que o senhor está fazendo isso só para obter alguma vantagem, né, parcial e pessoal durante algum tempo. Tá certo? Então, como é que a gente faz para dialogar com o senhor, que é duplamente falso? Quer dizer, é uma conversa de muitos andares, o Graciliano Ramos tem isso, era uma conversa cheia de alçapões. Tem um alçapão dentro do alçapão, dentro do alçapão. Né? E nesta confusão é que as pessoas se perdem totalmente e os seus melhores esforços, os seus melhores protestos estão destinados a produzir somente mais mal e mais mal e mais mal. Então, aí a melhor coisa a fazer seria, de fato, a psicologia dos demônios, entender? Falar, olha, esse negócio aí desse champinha é mais ou menos como o negócio do incêndio da favela aqui. Não? Ele é um problema, evidentemente, mas é somente um elemento pequeno e material de um processo muito maior, que já havia há muito tempo e que não pode ser detido com medidas administrativas, evidentemente. Né? Seria preciso desmontar toda a ideia gramsciana da reforma intelectual e moral, desfazer a reforma, né? E como você faria para restaurar a confiança nos valores? Só você instaurando a desconfiança naqueles que os abalaram. Não é isso? Então, você ataca certos valores, por quê? Porque você tem interesse, porque você é um salafrário, porque você é um assassino, por causa disso. Você, na verdade, você ataca, né, as leis e os valores, porque você mesmo está comprometido no crime. Ou de uma maneira mais direta e material, ou pelo menos de uma maneira indireta e cultural. Mas, se fôssemos fazer isso, nós veríamos que o número de colaboradores do processo é tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Que ele só poderia, vamos dizer, ser detido mediante uma crise ainda mais profunda e uma desmoralização geral de praticamente todas as classes falantes. Só que se você fizer isso, demonstra, você destruísse toda a intelectualidade das classes falantes brasileiras, de repente provassem todos vigaristas, como de fato são. Como eu fiz com esse cara na faculdade de Direito, falei, isso é um vigarista, mentiroso, papapá. Chega um por um. Né? Eu digo, bom, então você precisa criar uma outra intelectualidade, honesta, para ocupar o lugar dela. Era o que eu queria fazer 20 anos atrás. Hoje eu sei que não dá tempo. Então, quer dizer que a destruição da presente geração de vigaristas suscitaria apenas a emergência de uma outra pior do que era. Você tiraria o Verkhovensky pai para entrar o Verkhovensky filho. É mais ou menos como assim, tirar o Lula para botar o João Pedro Stélio. E tudo já está sendo encaminhado para isso, quando você vê que, vamos dizer, a oposição que existe é a oposição de extrema esquerda. Né? Então, não é uma questão de que um é moderado ou até radical, as coisas não podem ser vistas assim, ninguém ali é moderado nem radical, não é esse o problema. É novamente, vamos dizer, uma segunda etapa da estratégia das tesouras, né? Quer dizer, antes era PT, PMDB agora, e PSDB, agora vai ser PT, esquerdo, PT. E isso ocupa o cenário inteiro. Né? Então, não havendo tempo para você criar uma outra intelectualidade melhor, a destruição do tipo como a Laura Café colocará no lugar dele aqueles meninos que faziam, que tinha lá uma patotinha lá fazendo couro, né? Não funcionou, mas que tinha. Que eles tentaram. para aqueles meninos estarem no lugar dele. Então é realmente, você tira o Verkhovensky pai, que ainda tem um verniz, né? Ele tenta parecer educado, pelo menos, e você botaria outros caras que nem tentam parecer mais. E é isto o que vai acontecer. Isso aí você nem precisa pensar, fazer problema, mas será que é assim? Porque se tem uma regra que em história funciona, é o seguinte: o impossível não acontece. E quem não existe não age. Né? Então, não existindo uma outra intelectualidade pronta para assumir o lugar, vai ficar essa mesmo. Ou vai ficar uma pior. Quando você vê que a maior parte dos elementos que estão conscientes disso e que ainda tentam lutar estão com 70 anos, né? E não com 20 ou 30. Você pode ter certeza que o próximo ato é tocar fogo na favela. E esse processo, onde ele é tão inteligível que ele pôde ser anunciado, vamos dizer, com 130 anos de antecedência nesse livro. Onde quer que você veja de novo o movimento revolucionário atuando, vai ser sempre a mesmíssima coisa. Então, veja aqui, se você tem um cenário, tem milhares de pessoas atuando, cada uma sem muita consciência do papel que ela desempenha no conjunto, né? Então o próprio exercício da sinceridade se torna inócuo. Porque o que quer que você dê, por mais sincero que você seja, você está fora da realidade. Né? Então, todos os discursos acabam virando, eu não sei, são peças de um jogo que não vai dar em nada no fim das contas, exatamente como também, né, acontece aqui. Evidentemente, cada uma dessas pessoas, que são como mosquitinhos, né, levados pelo vento, cada uma continua se achando importante do seu próprio modo, mas essa afetação de importância, na verdade, é apenas um disfarce da consciência que elas têm da sua própria impotência. Estão fingindo, né? Então, nós não estamos passando por um processo obscuro, na verdade. Não é obscuro, é bastante, bastante claro. E é evidente que isso também não acontece só em escala nacional, acontece em escala mundial. Só que em escala mundial tem um monte de gente que entende isso e que não entra nesse negócio e sabe até contornar. Né? Mas não tem como contornar sem dor. Pelo menos na esfera da guerra cultural, a coisa vai ser muito feia nos próximos anos no mundo. Aqui não vai ter guerra cultural nenhuma, né? Aqui só tem o próprio movimento revolucionário ocupando tudo, destruindo seus inimigos de passagem, né? Mas, por exemplo, você veja, outro dia eu li uma entrevista que vocês podem pegar no Front Page Magazine, de um historiador, John Earl Haynes. É um dos caras que faz aquela série Annals of Communism. Pegaram lá os arquivos de Moscou e estão publicando os documentos, né? Então, a conclusão dele é o seguinte, né? Tudo que o pessoal da direita alegou contra o comunismo durante 40 anos era tudo verdade, tudo, item por item, incluindo aquelas besteiras que o Joe McCarthy falava, tá? O Joe McCarthy nem sabia que tinha razão, mas tinha, tá certo? Então, hoje está tudo provado, não tem mais jeito, tá certo? Resultado, a história desse período totalmente suprimida na Universidade Americana, é proibido. Tá certo? Só que é proibido nos Estados Unidos. Os historiadores russos continuam fuçando os arquivos e publicando livro, e mais livro, e mais livro, e mais livro, e mais livro. Então você vai criando uma tensão. Você está, por um lado, você está acumulando uma imensa bibliografia internacional que está explicando tudo como é que foi. E, por outro lado, tem, vamos dizer, uma certa elite, vamos dizer, acuada, tentando, né, esconder a história. chega um ponto em que isso vai dar uma ruptura. E, evidentemente, todos os que participaram da ocultação, né, vão ser destruídos intelectualmente, profissionalmente, tudo. Não tem outro jeito, você não vai poder poupá-los. Ninguém participa de uma coisa dessa e sai inteiro depois. Né? Quer dizer, você conspira para manter uma mentira que você sabe que é mentira. Quer dizer, bom, é aquele negócio do Lincoln, né? Você pode enganar muita gente por algum tempo, ou algumas pessoas por muito tempo, mas não todo mundo o tempo todo. Então, mais dia, menos dia, vai vazar. E quando vazar, são duas gerações de intelectuais americanos que vão ser jogados no lixo. Aí vai ser um horror, porque daí não só você vai ter que recontar a história do comunismo como ela realmente foi, como você tem que ter que contar a história da ocultação. É claro que esse é um processo muito mais difícil no que se refere ao comunismo do que ao nazismo, porque o nazismo é um fenômeno localizado, né? E ele foi militarmente derrotado, né? Então aí, evidentemente, é o vencedor que conta a história, mas ninguém venceu o comunismo pensando bem, né? Então isso ainda vai demorar um tempo, mas é absolutamente impossível que uma tempestade de acusações e de culpas não apareça. Mais dia menos. E a perspectiva é tão horrível, que você vê as pessoas se apegando a subterfúgios mais estúpidos, tipo a Laura Café, sabe? Dizendo, não, vamos esquecer tudo isso, quer dizer, ele já não sabe nem como mentir mais, ele não tem uma desculpa para inventar, ele diz, não, não vamos falar do assunto. Quer dizer, que o desejo de ocultar, né, ele, por sua vez, já não se oculta, ele se mostra explicitamente como um desejo de ocultar. Não é que ele inventa uma história, não tem uma história para inventar, ele diz claramente, não vamos falar do assunto. Né? Então, quando a coisa está neste ponto, é que uma ruptura está para acontecer. Não aqui, evidentemente, mas em escala internacional. E acontecendo isso na Europa e nos Estados Unidos, vai ser muito difícil que não chegue aqui, por mais diluído que esteja. Só que aqui, enquanto isso, os exércitos aí da resistência, óbvio, né, vão criar todos os instrumentos de policiamento intelectual para tampar mesmo, quer dizer, aí é censura explícita, não pode publicar, não pode falar, tá certo? Se uma pessoa disposta a ocultar a verdade, olha, bicho, ela chega às últimas consequências, ela mata por isso. Mas a gente não pode esquecer aquele negócio que dizia o Talleyrand, né, que só existe uma arma mais perigosa do que a mentira, é a verdade. Quem é Talleyrand? Talleyrand foi o ministro de Napoleão, né? Era um sujeito que ele era ministro do antigo regime, foi ministro durante a Revolução, depois foi ministro de Napoleão, depois foi ministro da Restauração, ele conseguiu sobreviver politicamente a tudo. Era uma espécie de Ulisses Guimarães. Haja o que houver, vai estar sempre no governo. No Zé Sarney, né? É no Zé Sarney, para até. Mas era um homem muito inteligente, ele sabia o que estava dizendo nessa hora. A verdade é difícil de aparecer, demora para aparecer. Tá, né? Mas chega uma hora que não dá mais, porque você inventar subterfúgio, a sua capacidade de inventar subterfúgio, ela tem um limite. Chega uma hora que ou você cede, ou você tem que cometer a violência. Bom, aqui, certamente, a violência será cometida. Agora, no plano internacional, aí os tubarões já começam a se comer uns aos outros. Né? O pessoal comprometido nisso já começa a cuspir no outro, puxar tapete, entendeu? Agora, você vê que nas cenas finais, quando o Verkhovenski pai começa a entender todo aquele negócio, ele não tem força para aguentar o que ele mesmo fez, né? Então, ele entra naquele estado alterado de consciência. Mas você, que é o leitor, você está acompanhando tudo, você está entendendo tudo. Você não está comprometido com a mentira, você acompanhou a história inteira. Se nós conseguimos acompanhar a história contemporânea mais ou menos assim, dizendo, não, peraí, eu não colaborei com isso, eu não tenho culpa, tá entendendo? Então, você também não tem que ter choque, na verdade, e também, na verdade, você também não vai precisar arriscar a sua vida para você impor a verdade. Na verdade, é impossível impor a verdade, né? Porque se o sujeito aceita a verdade só porque você a impôs, ele não a aceitou como verdade, mas aceitou apenas como a opinião do mais forte. Então, ele transforma a verdade numa mentira. Funcionalmente vai ser mentira, né? Agora, acontece que o ser humano, ele, assim como tem o instinto de mentir para se defender, ele tem o instinto da busca da verdade, que aparece mais como o instinto da busca da certeza, né? Então, quando ele se apega a um negócio, ele acredita que aquilo é verdade mesmo, né? Quando não é, ele entra num estado de insegurança que vai durar até ele descobrir uma outra, um outro padrão de certeza. É nessa passagem, onde que às vezes a certeza subjetiva coincide, né, com a verdade das coisas, né? Então, o fato é que se você se apega à verdade, você não precisa pensar. Você pensa para inventar mentira, né? Tudo aquilo que é realmente verdade, você nunca precisa pensar, porque sabe que é verdade mesmo. Né? Então, de certo modo, a mente que opera, na verdade, ela tem uma economia de energia fantástica, mas para inventar historinha e complicar o negócio, você precisa de uma espécie de inventividade permanente, né? Como um cachorro que corre atrás do próprio rabo. Né? E isso um dia cansa. E há outras pessoas que elas são capazes, vamos dizer, de enfrentar a verdade, tá certo? Mas não de enfrentá-la com toda a sua alma, que é precisamente o caso do sociopata. O sociopata sabe a verdade, mas tem um pedaço dele que não recebe a verdade. É justamente o sentimento moral. Ele sabe a verdade com o intelecto, com a memória, tá certo? Mas esse ponto fica imune. Então, ele repete a verdade, mas ele de fato não está entendendo o que ele está dizendo. Quando o Verkhovenski filho, que é talvez o cara mais maligno que tem nisso aí, né? Ele explica essas coisas de que nós temos muitos colaboradores inconscientes, etc, etc. Ele está dizendo a verdade. Ele só não tem é sobre um julgamento moral verdadeiro. E mesmo que o tivesse, seria, vamos dizer, um julgamento meramente intelectual que não o compromete pessoalmente. Isso também quer dizer que o cinismo também tem certos limites. Quer dizer, o sujeito só consegue ser cínico porque ele não sente que aquilo é um cinismo. Se sentir, a coisa toda desmorona. Também uma outra coisa muito impressionante nesse livro é o contraste, vamos dizer, entre a inocência e espontaneidade de uma parte dos personagens, que vão agir no dia a dia conforme os seus impulsos do momento, e a total premeditação da parte de dois ou três, que desde o início já sabem, né, tudo que querem e onde vai dar. Na história acontece a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas são diariamente surpreendidas por acontecimentos que as pegam no meio do caminho, e não tem a menor ideia de que aquilo foi planejado 30, 40, 50, 100 anos antes. Tá certo? Por pessoas para as quais elas são realmente apenas pecinhas dentro de um jogo. Então, a diferença do poder humano, coextensiva com a diferença do horizonte de consciência, né, fica aí de novo constatada. Não há nenhuma espécie animal no qual um animal possa fazer isso com o outro. Não tem um bicho que possa, vamos dizer, planejar o destino da sua tribo inteira, sem que a tribo saiba. Né, mas entre o ser humano, e os seres humanos, isso é. Isso é possível. E quanto mais você se aproxima do bichinho, do tipo inocente que só tá sabendo do seu círculo imediato, você está evidentemente abaixo da condição humana. está se aproximando do animal. Já o sociopata que planeja, sociopata de gênio que planeja o destino coletivo, ele se afasta, vamos dizer, do animal, se aproximando do demoníaco. É isso? Do angélico é que ninguém se aproxima. Nós nunca somos angélicos. A nossa escolha é de ser gente, bicho ou demônio. Se quer ser mais que gente, você já virou demônio. Anjo você não vira jamais. Isso está na Bíblia. Você vê que Deus se encarna um ser humano, não um anjo. E só o ser humano pode ter aquela completude, multilateralidade capaz de manifestar a presença divina, coisa que o anjo não tem. O anjo é como se fosse, vamos dizer, um tipo especializado. Né? O anjo é como se fosse um raio de sol, mas o raio vai só numa direção. Não tem o jogo de cintura, a amplitude, seria a própria liberdade humana. Então, por isso mesmo que acima de gente, super-homem não existe. Existe sub-homem, existe demônio. E tem gente, né? Você não... É quando Cristo encarna, ele assume a condição humana, na sua inteireza. Mesmo sem ter o pecado, é a condição humana integral. Isso não é um pedaço dela. E não é assim, não tem o pecado, mas tem a possibilidade do pecado. Acendo a tentação no deserto, é claramente isso. Quer dizer, ele não pecou, mas se ele quiser, podia, podia. É gente. Agora, chega a ser assombroso, né, que o cara descrevesse. Note que tudo isto, na época, estava em germe. Não era um processo explícito. Né? Agora, você imagina, aquela intelectualidade russa, eles passavam dia e noite discutindo. Falavam, discutiam o mundo futuro. Né? E discutiam esse problema de se a Rússia devia se modernizar, ou se apegar à tradição. Mas era o tempo todo. E essas discussões aparecem aqui, aparecem em outros livros do Dostoiévski também. Então você vê que era toda uma geração de intelectuais absolutamente alucinados. Na geração seguinte, esta alucinação acaba. Quando se organiza ali o Partido Bolchevique, fala, não, agora chega de besteira. Chega de blá, blá, blá. Agora nós vamos aqui organizar a ação, vai fazer o que Lenin mandou e não enche mais o saco. Quer dizer que aquela panela de pressão, né, ideológica, que durou quase 100 anos na Rússia, isso aí, chega um certo momento em que ela exige se converter numa ação decisiva. Ou seja, chega de blá, blá, blá, vamos tocar fogo na favela. Então aconteceu exatamente assim. Você tem 100 anos de agitação e daí no fim a coisa repentinamente se condensa numa ação decisiva que não tem mais retorno. E note que a gente disse não tem mais retorno, não tem retorno até hoje, porque a Rússia é um abacaxi até hoje. Ninguém sabe o que pode acontecer. Olha, tem uma coisa que eu sei que não vai acontecer, virar uma democracia moderna tipo anglo-saxônico não vai. Pode voltar ao regime comunista, pode ser um regime fascista, pode as máfias ficar sempre para lá, pode desmembrar, pode ter a revolução permanente, pode ser qualquer coisa. Até porque afundou demais no pecado. Né? A única maneira de retornar a uma certa normalidade seria enfrentar o passado. Se enfrentar o passado e punir os culpados. Né? Falando, nossa, se você não pune o culpado, o país inteiro carrega a culpa. Não precisa fazer exagerar como o alemão, que já passou 5 gerações, eles continuam se sentindo culpados, que não, os novos se sentem culpados do que eles nunca fizeram. Né? Não precisa exagerar também. Mas a Alemanha, mal ou bem, ela conseguiu, pelo menos economicamente, se reerguer, se reorganizar e ter um regime mais ou menos decente. Mas isso custou o quê? Custou humilhação, pô. Agora, a humilhação dos cúmplices do comunismo nem começou ainda. Agora, você imagina o que seria uma espécie de tribunal de Nuremberg nessa escala. O tribunal de Nuremberg, eles nem conseguiram achar um número suficiente de líderes nazistas para processar. Tiveram que até improvisar alguns, né? Uns caras de terceiro, quarto escalão, né? Mas e o pessoal comunista? Todo mundo aí. É muita gente demais. Então é por isso o seguinte, eles têm que tomar o poder no mundo, porque se não tomarem, né, o repuxo que vai ter em cima deles é forte demais para eles poderem aguentar. Eles vão puxar crimes desde 1917 até hoje. Crime, né, que deixam longe de Hitler, mais longe. Né, e jogar tudo isso na cara deles, como é que vai ser? Eu, no dia do debate com o tal do Alor Café, a gente vê bem isso, sabe? O desespero de que não pode esconder uma história, mas não, também não. Pensando mais ou menos assim, eu não posso ser tão mal assim de ter feito tudo isso, de ter sido cúmplice do isso. Mas o fato é que você é. E você não estava, como eles dizem, em estado alterado de consciência, você não estava. Né? Não tem aquele filme Coração Satânico, né? Que o demônio faz o cara cometer um monte de coisa em estado alterado de consciência. Né? Uma vez me chamaram para fazer uma palestra sobre esse filme, estava todo mundo impressionadíssimo com o filme. E eu cheguei lá e disse o seguinte, esse filme, isso é uma palhaçada, esse demônio é um idiota, pô. O demônio quer mandar o cara para o inferno, tem que fazer o cara fazer o crime conscientemente, pô. Inconscientemente não vale, o cara vai ser absolvido. Fez um monte de merda, vai ser absolvido. Esse demônio é incompetente, esse filme é uma palhaçada. Todo mundo ficou muito decepcionado, porque eles queriam uma profundidade metafísica. Ah, é? É. Isso não é. Manda de outro, que esse demônio aí não serve. Então, quer dizer, o demônio tinha que introduzir no sujeito, não o estado alterado de consciência, e o erro moral, né, culposo, doloso. Né? Quer dizer, onde você se torna cúmplice e consciente que você quer o mal. Né? Mas todo esse pessoal que colaborou na matança revolucionária, nenhum deles estava com estado alterado de consciência. O Chomsky, no tempo que ele fazia a apologia do Pol Pot é maravilhoso, né? Gente que não tem nada a ver com o movimento revolucionário. Por exemplo, no tempo da Revolução Cultural Chinesa, o Alain Perrefitt escreveu a favor. Olha que coisa bonita que o Mao Tse-Tung está fazendo lá, está renovando a cultura. E agora, o que eu vou dizer lá em casa? Está aqui, da Revolução Cultural resultou aqui a lista de mortes e feridos é tanta e não se ganhou é merda nenhuma. Né? E agora? Toda a intelectualidade ocidental achou bonito isso aí, né? Como é que você vai dizer? Não, eu estava de boa intenção. Se você estava de boa intenção, você é um idiota. Porque a sua intenção era boa e você errou tão formidavelmente, não podemos chegar a outra conclusão, senão que você é um idiota perfeito, então está na hora de você ir para casa ou então meter a cabeça na privada e puxar descarga. A outra hipótese é que você não fosse tão idiota assim, mas de que você fosse um sujeito moralmente insensível, um sociopata. Então, você escolhe. Ou tu é mongoloide ou sociopata. Agora, gente boa, você não é de jeito nenhum. Então é nessas horas que a gente fica no estado exatamente que o Verkhovensky fica no fim. Se bem que o Verkhovensky não foi tão culpado assim, ele foi apenas um precursor. Mas, como diz, ele não participou diretamente do crime, né? Ele deu as armas para a geração seguinte cometê-las. Né? E mesmo assim ele não aguenta. Agora imagina um sujeito que meteu a mão na massa mesmo. Ajudou, aprovou, mentiu pra caramba. Então, como é que fica depois? Tem que ficar que nem o Alaor Café. Não, não vamos falar disso, vamos esquecer. É um passado ruim, né? Quer dizer, o seu passado ruim, porque você fez, eu não fiz nada, pô. Quer dizer, não é que eu não fiz, eu fiz. Eu fui cúmplice dessa porcaria, mas eu já cuspi na minha própria cara o suficiente para dizer que estou limpo. Né? Já confessei, já. Né? E paguei o preço da confissão. Na hora que o cara falou para mim, não, é mentira que você participou do Partido Comunista, eu falei, isso aí faz parte do preço a pagar. Né? Eu disse, olha, nós fizemos merda junto, eu sei por quê, porque eu estava lá e eu ajudei a fazer. Né? Então, o mínimo, cara, tem que fazer. Não, mentira, você não está. Mas foi a primeira vez que alguém levantou essa hipótese. Eu digo, bom, mas aí já é desespero total, né? Na verdade, você quer saber, ele nunca foi do Partido Comunista. Ele é do Partido do PSB, né? Então, ele está por fora, não está sabendo de coisa nenhuma. E talvez até de fora tenha até uma visão idealizada daquela gente. Agora você imagina, por exemplo, esta história aqui. Você sabe a história do Luiz Carlos Prestes, que mandou executar uma menina de 16 anos porque era namorada de um militante, o militante sabia de certas coisas, parece que ele deu com a língua nos dentes com ela, e eles desconfiaram que ela poderia, né, contar o negócio para a polícia, já mataram preventivamente. Né. Então, isso foi reuniões e reuniões do Comitê Central, né, discutir então, a matança da inocente. Né. Bom, isto como tema de um romance é absolutamente maravilhoso. Nunca foi explorado. É que eu reúno um bando de velhos, né? Velhos, experientes, etc, etc. E digo, olha, para salvar o nosso rabo, nós vamos ter que matar a menina de 16 anos. Fazemos isso ou não fazemos isso? Daí chega um cara que mostra que ele tem obrigação moral de fazer isso. Né? Para defender a integridade do partido, por... Você imagina os caras que tiveram drama de consciência, que ficaram contra, né? Quer dizer, esse típico drama comunista, que você tem um dever moral pessoal pela tua consciência, e você tem outro dever oposto em nome do partido. E você fica naquele conflito, não é entre o dever e o prazer, porque isso é fácil, mas é dois deveres, né? Então você tem que esmagar a sua própria consciência de pessoa para você exaltar a sua consciência de militante, né? Eu acho incrível que ninguém tenha se interessado por uma coisa dessa. Isso já mostra o caráter superficial, periférico da nossa literatura. Porque no mundo, o número de livros que se escreveu exatamente sobre isto, né, sem ter um episódio tão caracteristicamente dramático, tão com tal potencial dramático como esse, né, Arthur Kessler, Ignazio Silone, o Virgil Gheorghe, toda a literatura memorialística e ficcional dos ex-comunistas trata sempre disso. E aqui nós, com o material disso, olha, você tem a cena, né? Dá para fazer uma peça assim, a reunião do Comitê Central, né? Ninguém nem se lembrar de fazer isso. Quer dizer que a nossa sensibilidade para o drama moral da Revolução é nula. Quer dizer, nós já estamos, de certo modo, uma espécie de estado alterado, tipo ver com vez, que já estamos fantasiando o futuro para não ver o horror do seu passado, né? Então, o que nós temos vivido é exatamente o que está neste livro, né? Você vê que quando o personagem do Crime e Castigo, né, ele é derrotado, no fim, ele cede, quer dizer que a natureza humana dele protesta contra aquela ambição prometeica, né, que o estava transformando num revolucionário, né, num assassino revolucionário. Né? Mas os personagens dos demônios, não, eles são o Raskolnikov, que venceu a crise de consciência e sufocou o sentimento moral em nome de um futuro imaginário. São o mesmo personagem. Você imagina que em vez de desmontar e cair de joelhos ali diante da Sônia, né, o cara arrumasse um discurso, uma filosofia para justificar aquilo. Né? É que a filosofia que ele arrumou no começo era muito ruinzinha, mas ele podia ter lá aperfeiçoado. Tá certo? Então, tudo isso está explicado também num outro livro que talvez a gente deva ler daqui uns meses, que é O Homem Revoltado, do Albert Camus, que não é um romance, mas é um ensaio. Né? E talvez ele pudesse escolher como uma das leituras próximas um outro livro do Albert Camus, que é O Estrangeiro. É, de certo modo, uma preparação disso. Mas, nesse ensaio, Albert Camus estuda como é que toda esta mentalidade revolucionária parte sempre de uma revolta metafísica, de um ódio à própria estrutura da realidade. Né? E ele mostra que a característica da crueldade moderna é a distinção entre o que ele chama os crimes de paixão e os crimes de lógica. Então ele dá como exemplo o personagem do Moro dos Ventos Uivantes, o Heathcliff, né, que ele é tão louco pela mulher, quer dizer, ele mataria o universo inteiro para ele poder passar uma noite com essa dona. Né? Mas ele não se lembraria de compor um arrazoado filosófico para justificar por que ele fez isso. Tá certo? Ele simplesmente faria, levado pela paixão. Né? E ele diz que a característica da crueldade moderna é, ela está fundamentada sempre, quer dizer, numa filosofia, num sistema, num arrazoado, né, que justamente sufoca. Ou aquele mínimo de consciência moral que a pessoa tinha não resiste ao peso de tanta de sistemas inteiros de filosofia, hegelianismo, positivismo, marxismo, que eles são jogados em cima. Né? Então seria justamente esses discursos, esses sistemas, o que faltou para o Raskolnikov. O Raskolnikov era um revoltado, evidentemente, mas ainda era um revoltado individual, quer dizer, ele não conseguiu encarnar perfeitamente o espírito da revolta histórica, coletiva. Se ele fizesse isso, ele mataria não somente aquela velhinha, mas muitas outras, tá certo? E não sentiria absolutamente nada, ele sentiria que ele é um santo. E se ele se desse mal, né, no fim, ainda seria pranteado como vítima. Né? Tem um outro pior que ele, como Trotsky, que é um homem tremendamente mal, que foi, né, mandado matar por outro, que talvez fosse até um pouco menos mal. Eu acho que Trotsky era pior que Stalin, né, só que Trotsky se deu mal. E daí ele passa, pelo fato de ele ter se dado mal, ele passa a ser a vítima e, de certo modo, é beatificado. E a fase atual do movimento revolucionário é obviamente trotskista, né? Porque é universalista, é a revolução mundial, etc, etc. Então, tiraram Trotsky do túmulo. Mas a psicologia de Trotsky e Stalin, sob este aspecto, é exatamente a mesma. Por exemplo, a decisão que Trotsky toma de matar a família real. Né? Quando você vê o neguinho aqui tocando fogo na favela, né? Ele diz, não, é horrível, mas nós precisamos fazê-la porque o movimento histórico depende disso. Quer dizer, você imaginou um futuro, você acredita que você é o administrador desse futuro, o que é uma mera hipótese, evidentemente, e em nome dessa hipótese, que é transformada em certeza, se justifica o crime presente. Né? A hora que Trotsky decide matar a família real até as crianças, ele está fazendo exatamente o que esse sujeito fez. É feio, mas é necessário para o futuro, etc, etc. E seria o caso de a gente perguntar, mas espera aí, quem investiu você desta responsabilidade? Vamos supor que você fosse um juiz investido pela sociedade do dever de julgar e eventualmente condenar, talvez você tenha que mandar matar uma pessoa. Mas foi a sociedade inteira que pediu para você fazer isso, e te botou lá para fazer. Não é isso? E mais ainda, você não faz com prazer. Agora, o revolucionário não, ninguém botou lá. Ele que entrou porque quis. Quer dizer, ele se arroga esta autoridade, portanto, o peso desta decisão, e ainda se lamenta. Olha, este meu cargo, ele me desumaniza, né? Mas eu não quero perder a ternura, eu quero continuar humano, etc, etc. O Verkhovensky, pelo menos, tinha... O Verkhovensky filho, pelo menos, tinha... Né? A hombridade de não ter ternura nenhuma. Né? Ele era cínico e mau assumidamente. Também o Marquês de Sade também nunca disse que fazia aquelas coisas por ternura. Então vocês topam ler O Estrangeiro, do Alberto Camus? Existem traduções boas, viu? Tem uma... tem uma tradução portuguesa dessa editora, acho que século XXI, que eu achei muito boa quando li. Mas tem, acho que tem tradução brasileira também. Tem. Acho que tem uma do Mário Quintana, não sei. A editora Globo, antiga editora Globo, publicou. É, vamos dizer, O Estrangeiro é a continuação natural do Camus, é a continuação natural do Dostoiévski. Tá bom? Então até a próxima.